Brasília, o clima tenso. Criminalidade avança. Perigo em Samambaia. Duas pessoas foram assassinadas. Assalto. Um adolescente foi encontrado morto com um tiro em Taguatinga Norte. Brasília. Gangues rivais, menores infratores, grilagem de terras. Crime de corrupção. Antônio Carlos Magalhães. O ex-senador Luiz Estevão. Metralhadoras, espingardas, pistolas automáticas. As marcas de sangue ainda estão na calçada. Arredores de Brasília. Perdendo seus filhos. Sofrimento, vergonha, dor. A sociedade, ele não existe. Eu sei que para a família da vítima é muito pior. Cidade satélite de Planaltina. A resposta pode estar na música e na dança. Brasília, capital do pesadelo. Eu sou apenas mais um sobrevivente, véi. Entre milhares e milhares de brasileiros, o governo é uma merda. Vira as costas pro meu povo que se desespera. Sem emprego, sem teto, sem terra. Jogados nas periferias, nas favelas, nas quebras, nas celas, nos campos, por todos os cantos. Só é observar, perspectiva de vida não existe por aqui. Se vive aqui como no Juqueri. Valores distorcidos, mundo marginalizado. Políticos bandidos no Congresso Nacional roubam a nossa dignidade, a nossa liberdade, o real valor da nossa comunidade. Polícia no esquema, nós somos o problema. Se eles me matarem, como é que vai ficar? Quem é que vai pagar? Minha mãe, quem vai chorar? É, e vai ficar por isso mesmo, pois pra eles você será apenas mais um tipo comum, suspeito número um, de bermuda e jaqueta, boné na cabeça, a ser morto pela polícia, em nome da justiça. Em nome da justiça. Aqui a visão já não é tão bela. DF, entorno, periferia, favela. Aqui a visão já não é tão bela. O governo vira as costas e o povo se desespera. Aqui a visão já não é tão bela. Centro-Oeste, Brasil, periferia, favela. Aqui a visão já não é tão bela. A morte só vem na nossa cola, é constante sequela. A ordem dos homens da ordem é encarar como desordem todos os nossos direitos. E quando tentamos reagir, mesmo que de forma pacífica, eles mandam helicópteros, cães, polícia só pra nos lembrar que a democracia não tem como objetivo favorecer a maioria. Trabalhadores brasileiros, como sempre meu irmão, o que prevalece é a demagogia dos homens do governo, só pra te lembrar. Dia 2 de dezembro de 1999, trabalhador assassinado, sangue derramado, e o governo, como sempre, não foi culpado. Tirou o cu da reta, o diabo fez a festa, representando a morte, homens do BOP. O sistema corrompe, dilacera, tirando todos de tempo depois. Batem palma, dão risada, acham graça, eu só lamento, pois seus pensamentos são limitados, a mente atrofiada. Não valorizam nosso povo, vejam quanta merda. Violência sem pudor, suicídio mental, arma engatilhada, efeito colateral. Morte nas quebradas. Morte nas quebradas. Morte nas quebradas. Aqui a visão já não é tão bela. DF, entorno, periferia, favela. Aqui a visão já não é tão bela. O governo vira as costas e o povo se desespera. Aqui a visão já não é tão bela. Centro-Oeste, Brasil, periferia, favela. Aqui a visão já não é tão bela. A morte só vem na nossa cola, é constante sequela. Os muros das escolas parecem muros de presídios, e nem por isso os alunos estão protegidos. Do lado de fora, suas vidas voltam sempre à rotina. Problemas sociais, discriminação. Problemas sociais, drogas, armas na mão. Problemas sociais, a corrupção. Problemas sociais, por atitudes premeditadas, atos incoerentes. Muitos perderam a fé, infelizmente, de eleição a eleição. Pouco se resolve, os problemas se acumulam, a cabeça quase explode. Trabalhador honesto, ônibus lotado, o filho que foi preso, salários atrasados, a vida por um fio, histórias verídicas. Estado criticou. A Constituição, no seu artigo 226, afirma: a família, base da sociedade, tem total proteção do Estado. Proteção de quem? Proteção pra quem? Se eu já vi vários barracos serem derrubados, se completamos 500 anos de escravidão, decepção, exploração, eu quero a minha carta de alforria, abolição. Aqui a visão já não é tão bela. DF em torno, periferia, favela. Aqui a visão já não é tão bela. O governo vira as costas e o povo se desespera. Aqui a visão já não é tão bela. Centro-Oeste Brasil, periferia, favela. Aqui a visão já não é tão bela. A morte só vem na nossa cola, é constante sequela.